Ah, está tudo aqui bem nessa página. Vou ler para você. Abre aspas. O entrevistador arrisca a hipótese de que desde a noite em que seu rosto foi deformado, o sujeito que agora se chama Coringa de certa maneira se tornou mais racional que antes. O gangster que vivia no anonimato desapareceu e em seu lugar surgiu o estilo cruel e jocoso com que passou a liderar o império que usurpou. Agora ele tinha uma nova missão, nascida de um trauma pessoal possivelmente semelhante às circunstâncias sinistras que moldaram a vida do Batman. Assim como o Batman adotou uma imagem atemorizante para combater o crime, o Coringa se escondeu por trás de uma máscara de loucura para iniciar uma campanha de vingança cuidadosamente calculada. A opinião do médico é que o Coringa decidiu encenar sua vendeta contra o Batman de um modo que parecia irracional, mas que era na verdade meticulosamente pesquisada e brilhantemente orquestrada. Esses não são os atos de um louco incapaz de controlar impulsos homicidas. O que temos aqui é um perfil verossímil de um homem são que deliberadamente provoca sofrimento e se diverte com isso. Concordo com a conclusão deste médico de que o Coringa deveria ser considerado mentalmente competente. Declarado culpado, enviado para uma penitenciária e executado. Alequina, como sabe o que este relatório contém? Porque ele é meu, bobinho. Eu comecei a compilar essas teorias quando fiquei internada aqui pela primeira vez. Na época pensei que sabia todas as respostas. Mas foi só quando comecei a fazer sessões pessoais com o Sr. C que descobri o quanto ele é complexo, o quanto é profundo, intenso, maravilhoso. Derrota. Olá, jagunçada Quiroptera. Estamos de volta com o Sete Jagunços, mais um podcast do site Arte Final. Para mais episódios do Sete Jagunços, Pilha de Bis e Sete Jagunços Comenta, acesse www.artefinalhq.com.br. 25 anos atrás, ia ao ar nos Estados Unidos, Asas de Couro, o primeiro episódio da icônica Batman The Animated Series, um desenho animado que ia ao encontro das raízes detetivescas do personagem, uma estética que homenageava o Superman dos irmãos Fleischer nos anos 40. Nasce ali o que hoje é chamado pelos fãs no mundo todo de Teenverse, um universo DC segundo o produtor Bruce Timm, e rendeu, além dessa série do Batman, as de Superman, Liga da Justiça e Liga da Justiça Sem Limites. No programa de hoje, falaremos de um dos principais pilares desse empreendimento, Paul Dini, roteirista que se notabilizou por episódios clássicos como Coração de Gelo, A Origem do Seu Frio ou Confronto, com a participação de Jonah Hex. Ganhou 5 Emmy Awards, 2 Eisners e 1 Harvey por histórias como Batman Guerra ao Crime, da série de álbuns gigantes com Alex Ross, e Batman Louco Amor, a história de origem de Arlequina, sua criação mais exitosa. Mas em uma tarde de 1993, nada disso importou quando ele estava andando pela rodovia Lapeer, em Los Angeles, quando dois homens se aproximaram e o assaltaram. O assalto foi tão trágico que partes do crânio de Dini foram despedaçadas e foi necessário cirurgia para tratar os danos. Mais de 2 décadas depois, Dini está revisitando essa memória traumática numa graphic novel semi-biográfica do selo Vértigo, com a participação do Cavaleiro das Trevas e recentemente publicado pela Panini. Eu sou o Luigi, e para discutir essa noite de trevas, estão hoje comigo, promotor, com todo respeito, duas caras, Mauro Elovitch. Eu sou a noite. E a erva daninha desse podcast, Reginaldo. Opa, e aí? Não sai daí que no próximo bloco vamos discutir essa história real, carregada de polêmicas e que definitivamente não é uma unanimidade entre os leitores. Thank you. Aero, Gotham 1 informando. Está tudo calmo no momento. Você viu isso? O quê? Recebi um sinal. Acabou de entrar na minha tela. Eu não estou vendo nada. Estava ali. Deve estar abaixo de nós agora. Olha lá. Olha lá o quê? Parecia um morcego gigante. Morcego gigante? A gente costuma dizer por aqui que escrever para o Batman é trapacear. Afinal, o personagem sozinho já faz 50% do serviço com sua origem trágica, elenco intrigante e uma das galerias mais consagradas de vilões, se não a mais consagrada. Qual é o diferencial do Paul Dini aqui? Sei lá, eu acho que ele resgata um Batman detetivesco, o estilo Dennis O'Neill, Neil Adams, Marshall Rogers, Gene Colan, Don Heck. Eu acho que esse Batman dele tá mais ou menos nesse meio, assim, nesse miolo. Passa longe desse Batman infalível, né, de um Grant Morrison ou um feroz e furioso de Frank Miller. É um Batman clássico dentro de uma ambientação noir, em que tudo favorece o personagem. A gente tem um dublador que é genial, que é o Kevin Conroy. A gente tem o traço do Bruce Timm, né? Também nos quadrinhos, recentemente, o Paul Dini, ele fazia as histórias do Batman, assim, paralelo às histórias do Grant Morrison. E pra mim chamar muita atenção essa pegada mais clássica. O que vocês acham? Vocês gostam desse Batman do Paul Dini? Eu adoro. Eu acho essa toda a ambientação da Batman Animated Series uma coisa assim à parte. Ele construiu um universo do Batman completamente noir, com os carros, as roupas da década de 20, aquele ambiente meio gangster, mas com as coisas modernas do Batman. Até os equipamentos dele têm aquela pegada retrô, sabe? É o Batman noir. E a caracterização do Batman é muito legal, né? Aquela figura assustadora que sai das sombras, mas sempre detetivesca, sempre usando a inteligência para resolver os casos. Os vilões sempre fascinantes. Na época era um negócio revolucionário, porque mostrava a personalidade dos vilões num desenho animado, né, mainstream, umas nuances que você só estava acostumado a ver nos quadrinhos. Pô, eu gosto demais desse Batman do Tim Verso, e eu acho que ele é diferente até do resto, né, da Liga da Justiça e tal, que já é mais colorido, já é mais super-herói mesmo, sabe? Eu gosto do Batman Animated Series, eu acho diferente de tudo que tinha sido feito sobre esse personagem em desenho animado. Cara, e na Liga da Justiça já é ao contrário, já é mais essa pegada do Grant Morrison, né? O do Batman infalível. Principalmente nessa primeira temporada, o Batman é sozinho mesmo, né? Assim, raramente aparece o Robin, né? Bem naquela pegada, assim, daquele quadrinho que eu gosto muito, assim, de um conto do Batman, né? Só ele e o Alfred, né? E o maquinário, os gadgets dele, né? É, e assim, enfrentando os mafiosos, né? O problema dele não é só os super vilões, é toda aquela questão de gente achacando, da corrupção, da desconfiança dos policiais, o Bullock, que é um personagem muito legal. Pô, eu gosto demais dessa série. Cara, eu gosto também, viu? Acho que não tenho crítica pra série animada, pro que ela desenvolveu, né? Só não paro pra comparar com Liga Animated, porque eu também adoro a Liga Animated. Eu acho que até pelas histórias que ela trouxe, pelo desenvolvimento, eu gosto um pouquinho mais. Mas eu realmente eu reconheço que, assim, sem Batman não teria essa liga aí. O que eu acho legal é tudo que o Mauro falou, eu adoro o visual retrô, ao mesmo tempo que ele, sabe, ele manteve algumas caricaturas, né, o Batman queixudão, o cinto de utilidades, uma coisa assim estilizada, a nota certa, assim, eu acho que a DC animada, todo esse período, esse Tim Verso que a gente fala, é algo fora do comum, assim. Difícil a concorrente chegar a fazer um trabalho tão duradouro e com tanta qualidade, né? Eu acho que cada uma tá numa posição de destaque, assim, a Marvel no cinema, mas a DC nessas animações durante muito tempo. Hoje mais não é assim, mas durante muito tempo era certeza que você ia ver um material de altíssima qualidade nas animações da DC, cara, assim, e é justo que ela seja reconhecida por isso. Você olha direitinho esse Batman Animated Series, né? Você tem uma impressão, assim, que você tá vendo algo dentro da cronologia. Parece que não é um desenho, assim, como muitos que a gente vê, assim, que, pô, não, a gente vê isso aqui à parte, a gente desconsidera. E, cara, é tão relevante isso que até, porra, trouxe a Arlequina, né? Eu acho que é justo dizer que a Arlequina é para DC o que Deadpool é para a Marvel, né? Para o bem ou para o mal. É incrível o apelo da personagem junto ao público jovem feminino, assim, basta a gente contar o número de cosplays dela em convenções ou o número de títulos em bancas relacionados a ela, né? Mas, assim, Reginaldo, uma leitura atenta da origem dela em Louco Amor, a gente acaba notando uma nuance que debaixo de todo o pó de arroz e purpurina dela, que passa a ser percebido, que é o fato da personagem nascer de um relacionamento abusivo, onde a própria é vítima constante de violência por parte do Coringa. O que, que você acha disso? A justificativa que dá é que ela só pode ser louca, né, pra gostar do Coringa. Mas não é bem isso. Às vezes você vê muito desses relacionamentos, assim, não tão caricato, mas na vida real, né, cara? Por mais estranho que seja, né? E estranho é bem a nota mesmo desse relacionamento. Eu, particularmente, eu tava falando antes pra vocês, eu não gosto, cara, da personagem. Ela não desce pra mim, cara. Assim, mesmo na versão animada, mesmo... Não gosto. Eu até respeito quem gosta e acho que só não é do meu agrado. Mas eu vejo qualidade, sim. E eu acho que esse desenvolvimento é bem legal, cara. É uma nota interessante do personagem que acrescenta pra ele, assim. Só que não, faz tempo, hein, que não é bem aproveitado nos quadrinhos, cara. Faz muito tempo que você não vê um desenvolvimento legal a partir disso, assim. É quase esquecido isso, essa história do relacionamento abusivo dela com o Coringa. Cara, mas isso, assim, essa mudança da abordagem justamente se deu pela popularidade da personagem, né? A partir do momento em que ela caiu no gosto do público, foi o que o Luigi falou. O pessoal quis transformar ela no Deadpool da DC. E pra isso, difícil de vender ela como ela é de verdade, que é uma pessoa que vive um relacionamento abusivo, né, doentio. Eu queria até ver isso em duas abordagens diferentes, né? Primeiro, quanto à personagem clássica, né, que é a que foi criada como a parceira do Coringa num relacionamento abusivo, masoquista, em que o Coringa, né, vive espancando, tratando mal, vive deixando ela para ser presa, vive usando ela de bode expiatório, e ela não consegue sair daquela doença, né? Até o fato dela ser psiquiatra dele, ter se transformado parceira, por ter ficado fascinada com essa violência, com essa loucura dele, é um personagem rico, é um personagem complexo, e como o Reginaldo falou, ressoa muito com a realidade. O Luigi falou brincando aí que eu sou um promotor, mas sou promotor não duas caras, sou do lado do bem, viu? E, cara, é impressionante, a gente lida toda semana com casos de violência doméstica, principalmente depois aí da Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340, que passou a tratar de maneira mais severa os casos de violência doméstica contra mulheres. É impressionante, assim, a quantidade de pessoas que vivem esse tipo de relacionamento, sabe? O Regi falou que parece um negócio, né, doentio, mas é assustador o quanto que isso é mais comum do que a gente imagina. Gente que apanha, mas que arranja justificativas para escusar o agressor. Ah, não, ele só fica ruim quando bebe, ele me bateu, mas ele gosta de mim, ele só me bate porque ele tem ciúme, porque ele me ama, sabe? Cria uma dinâmica em que a própria vítima se vê como a responsável por aquele sofrimento que ela tá passando, sabe? Isso é uma realidade assustadora e comum. A Lei Maria da Penha, né, como eu mencionei, ela tornou mais difícil para que a vítima de abuso ela retire a representação, né, ou seja, desista do processo contra o agressor. Agora ela tem que comparecer perante um juiz, falar que quer mesmo desistir e tal. Antigamente bastava ir na delegacia e falar que não queria mais seguir adiante com o processo. Mas ainda assim, é impressionante, né, como mulheres com histórico grande de violência vão lá perante um juiz e falam: olha, ah, ele melhorou. Sabe? Ah, ele me batia, mas ele não vai voltar a fazer isso de novo, daqui a 2 meses ela tá ali de novo, sabe? É difícil, não dá pra gente julgar, sabe? Cada pessoa tem a sua dinâmica familiar, sua criação, mas isso é tudo um modelo muito errado, né? De culpar a vítima a ponto dela mesma acreditar nisso, acreditar que ela foi a motivadora daquela agressão. É interessante a gente ver isso numa personagem de quadrinhos, né? Cara, eu tô aqui com minha edição, essa história foi republicada recentemente pela Panini, essa Batman Louco Amor, né? Ela originalmente saiu em Batman Adventures Mad Love. Essa história ganhou um Eisner em 95. É bem curioso que essa origem saiu primeiro nos quadrinhos, muito tempo depois, foi na quarta temporada, eles adaptaram essa história para um desenho animado. Aí o Batman tá conversando com o Alfred, na Batcaverna, ele chega à conclusão que o Coringa foi muito mais perigoso quando ele ganhou essa parceira, né? Aí o Batman diz que a Arlequina é tão insana quanto o Coringa, assim, seu exterior brincalhão esconde uma mente obsessiva e perigosa. Aí ele diz que, de certa forma, ela era também uma predadora antes de virar essa Arlequina, né? Ela era uma estudante brilhante que ganhou uma bolsa de estudos para a universidade e era uma ginasta, ela, né? Estuda para ganhar um diploma do prestigiado departamento de psicologia dessa universidade. E, cara, você vai vendo, assim, que no flashback, assim, tira nota ruim, sabe, na tese dela, aí vai lá e dá em cima dos professores, sabe? Aí aumenta a nota dela. E ela vai parar no Asilo Arkham justamente para tentar estudar o Coringa, dar um up na residência dela, sabe? E é bem curioso que quando ela começa a ter as conversas com o Coringa, como essa história também, assim, influenciou o que a gente vê em Cavaleiro das Trevas, né? O Coringa, quando ele vai contar a história sobre o sorriso dele, a origem do sorriso dele, né? Ele fala do pai, né? O pai era também abusivo, espancava ele e tal. E ele compara isso com um Batman, faz uma psicologia reversa com a própria doutora Arlene Quinzel, né? Cara, isso é muito bom esse quadrinho, cara. É bem fora da curva, bem violento. Tem uma cena que o Coringa dá um chute na Arlequina e ela cai de um barranco, cara. Ela se arrebenta toda. Assim, a história termina ela toda arrebentada, sabe? Cara, é muito legal e corajoso colocar isso num quadrinho, né? E ao mesmo tempo, né, que assim, a Arlequina tá envolvida naquele relacionamento doentio, abusivo, é o que você falou, também não é nenhuma santa. Ela também é envolvida, assim, uma pessoa que tinha uma tendência à criminalidade. Em nenhum momento eles tentam justificar a conduta dela só pelo relacionamento abusivo ou só pelo fato de ela ser, né, viver um relacionamento de violência doméstica. Ela já tinha uma tendência criminosa, ela já tinha uma tendência à psicopatia, à manipulação dos outros. Dentro dessa dinâmica do Coringa, ela se encontrou, né? Se encontrou a ponto dela não se ver vítima daquilo dali que ela tá passando. Então é muito interessante, sabe? E isso acontece também, ao mesmo tempo eu tava citando casos, né, de mulheres que são vítimas de violência doméstica e tal, a gente também vê dinâmicas criminosas doentias, né, de relacionamentos de, por exemplo, de esquemas de tráfico gerenciados dentro de família, em que cada um desempenha a sua função, aquilo é alimentado, vira uma simbiose de gangue com família, com relacionamento amoroso, é bem complexo, sabe? Eu acho bem legal retratar uma coisa dessas nos quadrinhos. Eu tava vendo aqui os extras do quadrinho, o Paul Dini e o Bruce Timm se inspiraram nessa personagem numa colega de trabalho deles lá dos estúdios, que ela sofria, assim, tinha um amor abusivo, um relacionamento abusivo, só que infelizmente ela se separou do seu Coringa e está bem casada com outro homem há muitos anos. Pinguim. Tá, ele me bate de vez em quando, mas é você quem sempre me machuca. Agora eu vou te machucar. Na história Estudo de Caso, publicado em Batman Preto e Branco, volume 2, podem apresentar um sólido argumento em que o Coringa, na verdade, seria são. E, curiosamente, ele é apresentado na forma do diagnóstico da então doutora Harley Quinzel. Reginaldo, afinal, o Coringa é maluco mesmo? E se ele fosse real, você acha que ele chamaria tanta atenção quando chama nos quadrinhos, na TV, no cinema? A ótica que eu prefiro ver o Coringa, dele ser um cara assustador. Eu sei que não existe só essa versão, o personagem é riquíssimo, tem aí um histórico muito grande. Então assim, não é só essa versão que eu tô falando, dele ser um cara assustador. Até nos Novos 52 quiseram piorar ele ainda, cortaram o rosto dele, ele abriu a língua com navalha. Umas bobagens, cara, assim. A coisa mais assustadora do Coringa é a cabeça dele, cara. Tanto é que, assim, a versão do cinema do Heath Ledger, ela é tão impactante, cara. Porque aquela maquiagem tosca, cara, era assim, era assustadora, mas nem se comparava com a atitude, né? Era a atitude que aterrorizava você, que deixava você congelado. Sabe, animal na estrada olhando pro farol, assim, você fica sem reação. O que eu já acho, assim, olhando ele por essa ótica, eu acho difícil alguém se apaixonar por aquilo, porque ele quase nem é um ser humano, parece o diabo da Tasmânia girando, assim. Então, eu consigo, olhando só por essa ótica, eu não consigo entender, né, assim, o Coringa gatinho. Que até tentaram fazer no Esquadrão Suicida, né, cara? Não dá, cara. Assim, né? O trailer, o que a gente viu da Arlequina, assim, pareceu até interessante no começo, mas, puta, cara, Coringa, você tentar criar uma racionalização no relacionamento dos dois, cara, não tem encaixe pra mim, assim, sabe? Consigo. Você falou do Cavaleiro das Trevas, ele era o cara que não suava, né, no Arca, assim, né? Ele era um cara esquisito, cara, assim, mesmo ele estando catatônico, ele já era assustador. O Coringa é uma coisa que você não consegue explicar ou definir, entendeu? Você não consegue colocar ele num. Rotular ele, assim. Que deixa ele um personagem tão assustador. E eu acho, já falei isso no podcast de Doomsday Clock, que eu acho super difícil trabalhar com o Coringa, cara. Muito difícil. Se você trabalhar direito com ele, ele rouba a história. Agora, meio capenga, assim, versões, ou ele participando de uma equipe, cara, isso não entra na minha cabeça. Ele é muito caótico pra ele ter uma interação, assim, entendeu? Sei lá, é uma forma de eu ver o personagem. Eu acho que se ele existisse na vida real, por mais exótico que ele fosse, com maquiagem, com atitude, eu acho que a gente vê tanto absurdo atualmente, cara, que eu acho que, de certa forma, ele passaria até despercebido. Cara, você falou agora, Reginaldo, que acharia difícil ele se relacionar e tal. Eu tava vendo aqui uma notícia antiga de 2014, cara. O Charles Manson, ele conseguiu uma autorização do Estado, ele tinha 80 anos à época, sabe? E ele tava pra casar com uma mulher 54 anos mais nova que ele. Era Afton Elaine Burton. Ela tinha 26 anos, cara. Cara, era isso que eu ia falar. Você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar do Charles Manson. Cara, infelizmente, as pessoas carismáticas, por mais psicopatas e distorcidas que sejam, elas atraem uma atenção e o público dela, e pessoas que se sentem fascinadas, atraídas por ela, muito mais do que a gente imagina. É tudo uma questão assim, de carisma da pessoa saber vender a agenda dela, por mais maluca que seja. Eu vejo muito o Coringa como um Charles Manson nadando em ácido, sabe? Ele é aquela coisa psicopata, perigosa, mas que ele tem o séquito de seguidores, que ele passa aquela retórica distorcida dele de uma maneira tão envolvente que não ia faltar gente seguindo, ou achando interessante, ou justificando as coisas que ele faz. Eu gosto muito, o Regi mandou bem quando ele falou, Coringa, ele tem várias caras, né, no quadrinho, nas representações que ele foi feito, no cinema, etc. Mas é que eu acho sempre mais interessante aquela que retrata Coringa como uma força do caos, uma coisa sem lógica, perigosa, que você não sabe para onde que ele vai. Acho que o mais assustador do Coringa é isso, ele é tão insano, fora de qualquer previsão, que você não sabe o que ele vai fazer daqui a pouco. De repente ele aparece na casa da Bárbara Gordon vestido de turista, dando um tiro nela e fazendo o pai dela passar por aquelas coisas absurdas que a gente viu na Piada Mortal. É o tipo de comportamento que você não tem como prever. Isso torna ele cada vez mais perigoso. Talvez você pense, pô, é um cara normal, fantasiado de palhaço. Mas esse caos dele torna ele perigosíssimo e fascinante por outro lado. Dentro dessa lógica, você consegue ver o que a Arlequina segue ele, essa lógica maluca de seguir líderes carismáticos. É bem interessante, eu acho assim, ao mesmo tempo que você tem o Coringa como uma pessoa repugnante para a pessoa média, igual o Regi falou, o que, que uma pessoa vai querer? Um Coringa que não seja Coringa gatinho, o Coringa distorcido, malvado, deformado, mas tem porque ele tem um objetivo, porque ele sabe colocar aquilo de uma maneira que torna interessante para quem tem aquela lógica maluca dele, então você consegue visualizar o que a Arlequina viu nele, embora seja uma coisa completamente fora da curva. Isso que você falou, Mauro, tem razão, porque a admiração é uma certa forma de amor, que se espelhar na pessoa, tudo isso é uma forma de amor, não é o amor da Arlequina, né? Um amor de homem e mulher, de pares, assim, cara. Que esse eu acho esquisito. Esse eu acho esquisitíssimo, cara. Sabe a psiquiatra que fala, não, eu consigo reverter. Ou não, a psique dele é tão fascinante que eu vou descobrir, vou desvendar os mistérios da mente com ele. Você entendeu? Ele ser sedutor, não da forma Mr. Catra, vai, vamos falar assim, entendeu? É isso que não encaixa na minha cabeça, mas é uma visão minha que eu sei que não é compartilhada. A personagem é idolatrada, funcionou, pegou, se estendeu para outras mídias, é um sucesso. Mesmo que eu não goste do desenvolvimento que foi dado para ela, tem gente que gosta, ela tá fazendo sucesso. Um monte de menina faz cosplay da Arlequina, que é uma coisa assim, vamos dizer assim, puramente estética. Eu acho que elas não param, elas não vão até a profundidade que a gente tá falando, porque é esquisito se você parar pra pensar, né, cara? Mas é isso que eu ia falar, assim, foi legal você ter tocado nesse ponto, porque depois que a Arlequina estourou, a DC quer dissociar ela dessa origem dela, dessa dinâmica dela, né? Hoje eles querem vender ela como uma maluquinha carismática. Então, cada vez menos se fala dela como uma pessoa envolvida em uma relação abusiva e se fala dela como um Deadpool, como uma pessoa insana, que faz coisas divertidas, que não segue a lógica, que dá risada quando tá correndo um perigo grande, que enfrenta, sei lá, o lobo que podia destroçar ela em 10 segundos e fica zoando ele. E por quê? Porque eles viram que o personagem vende. Que eles viram que a figura dela, maluquinha, de algum jeito sexy, consegue vender. As adolescentes gostam e é engraçado. Então, sabe aquela pessoa que ficou famosa? É igual a Xuxa, cara. Deixa eu fazer um parênteses aqui. É igual a Xuxa. Quando a Xuxa emplacou no programa infantil, o nego começou a pagar que ela fazia um soft porn. Começou a pagar aqueles amor, estranho amor que ela filmou, que começou a pagar o relacionamento dela com o Pelé e começou a vender ela como a rainha dos baixinhos. Então, a Arlequina é a Xuxa em escala global. É, nego vende ela como a engraçadona. Ela vai acabar pagando esse podcast também, viu, Mauro? Daqui a pouco a Xuxa vai entrar com o processo contra os sete jagunços. Que tal se acalmar, hein, Pudinzinho? Na psique mesmo do Serial Killer, cara, uma das séries que eu mais gostei que eu assisti ano passado foi que na Netflix, foi a Mindhunter. Depois que você assiste essa série, você fica com outro olhar com o psicopata, cara. Toda a relação do policial do FBI, sabe, que ele vai fazendo entrevistas com um assassino. São todos assassinos que de fato existem ou existiram, como o Ed Kemper, cara. A gente acha interessante você querer conhecer a vida do serial killer, o MO deles, né? O procedimento que ele faz, o ritual que ele faz. Você acha isso sedutor, interessante? Todo mundo acha. Eu consigo entender isso, sim. O Mauro falou, tem razão. Essa parte dela tá sendo apagada. Eu acho até válido, viu, cara? A gente também não pode ser tão rígido assim. Eu acho que é válido. O personagem desenvolveu. Eu acho que a Arlequina teve um relacionamento com a Era Venenosa, não é isso? Que ela passou a ter uma época? Teve. E ela deu umas catracadas também no Pistoleiro lá, nas histórias do Esquadrão Suicida. Tem até no filme lá do Assalto ao Arkham. Isso. É, Assalto ao Asilo Arkham. Bem legal aquele desenho. Bem legal. Sabe, cara, tá valendo, assim. Eu só acho, assim, que abordam ela como uma maluquinha divertida, quando na verdade ela é uma maluquinha quebrada, cara. Não é a maluquinha divertida, né? A sua amiga que você fala, ah, ela é tão apatralhada, né? Assim, que você fala engraçado dela, assim. Quando na verdade ela não é isso. Ela se envolve em relacionamentos, assim, abusivos, né? E ela tem realmente já uma predisposição pra fazer a coisa errada, assim, né? Então, se ficasse focado nisso, eu acharia o personagem mais interessante, né? Hoje, pra mim, ele não é, mas respeito. Eu acho que tem mais é que se vestir de cosplay, porque até é antes até, viu, Luigi, da Arlequina do cinema. Claro que agora estourou, porque ele, o Esquadrão Suicida pode ter mil defeitos, mas o design dos personagens não é ruim, não é ruim, imagina. Não, é bacana. O da magia, ele é assim, pelo menos quando ela tá sujinha, assim, a magia sujinha, é muito legal, cara. Então, é assim, melhor que a magia Macarena, né? Na hora que ela começa a dançar Macarena, o filme vai por água abaixo já. Sim, sim, cara. Mas é assim, eu acho assim, que até no filme mesmo, eles mostraram um pouquinho desse relacionamento, um pouquinho só, assim, né? Não foi o foco, né? Mas hoje eu vejo a Arlequina totalmente diferente da criação dela, assim, é outro personagem, assim. Não tem uma continuidade naquele conceito original, cara. É isso aí, Regi. E assim, é o que você falou, pra vender a Arlequina, pra tornar ela pop, eles precisaram fazer isso. Enquanto fã de quadrinhos, enquanto uma pessoa que gosta assim, de personagens complexos, eu gostava mais da Arlequina original, de toda aquela coisa complicada dela, do relacionamento com o Coringa. Agora, enquanto fenômeno de mídia, de popularização, né, dos quadrinhos, dos personagens da DC... Essa nova cara da Arlequina é muito melhor para a companhia, né? Eu vou até citar um exemplo. A minha filha adora um desenho que chama DC Super Hero Girls, que é tipo uma escola de super-heroínas. E aí tem a Mulher Maravilha, Mulher Gavião, a Batgirl, Supergirl, etc. E eles transformaram a Arlequina em heroína, cara. Tanto que ela vende, em vez de botar ela como vilã no desenho, ela virou heroína e divide quarto com a Mulher Maravilha, que é a protagonista do desenho. E minha filha adora. A minha filha racha de rir toda vez que aparece a Arlequina fazendo alguma maluquice. Comercialmente, esse personagem novo é muito mais interessante. Ai, eu adoro eletrochoques. É como um shiatsu no cérebro. Dark Knight, A True Batman Story, ou Noite de Trevas, como foi traduzido aqui no Brasil, a gente acaba conhecendo um Paul Dini obcecado pelo trabalho, que bebia demais, e não raro, acabava saindo com Marias Chuteiras Hollywoodianas, como um insólito caso do seu par no M, que o deixa quando descobre que a categoria de animação não era televisionada. Um dia, ele cruza com dois bandidos e sabemos o que acontece, né? Sofre uma violência completamente randômica, o que o faz repensar seu estilo de vida. A moda, uma cilada para Roger Rabbit. Reginaldo, você acha que essa história soa pedante, tem um quê de autocomiseração nela, do autor? Eu não acho não, viu? Eu cheguei a comentar antes com vocês aí que eu acho ela mais uma terapia, cara, porque a forma como o Paul Dini ele expõe os sentimentos dele não é autocomiseração não, cara. Ele realmente, o cara tem vários probleminhas na cabeça, como todo mundo tem, não é só ele, mas os problemas do Paul Dini vêm junto com uma tremenda baixa autoestima, né? Ele assim, é um cara que subiu muito rápido, ele teve uma ascensão muito rápida e não teve tempo de amadurecer, de desenvolver uma, vamos dizer assim, aquela carapaça, aquela proteção. Então, cara, desde o começo da revista você vê ele se expondo. a escola que ele mostra quando ele é criança, as meninas são desenhadas coloridinhas, e ele diz que ele se surpreende só delas saberem o nome dele. E ele está desenhado num traço mais simples, só branco, né? Só o outline preto, o preenchimento branco, que é quase como se ele fosse invisível, assim, ou tivesse realmente, assim, fora de sincronia. Desde a infância, cara. Então, ele tem muito mais problema do que só, vamos dizer assim, só a história que ele quer contar. A história que ele quer contar funcionou quase como uma catarse, assim, pra ele, ou vai ou racha. Ou ele pirava de vez, ou ele começava a resolver a partir do internamente dele, né? Então, eu acho que não. Eu acho que muito pelo contrário, assim. É de uma transparência, é de uma coragem de se expor, que eu acho notável, cara, notável mesmo, assim. A gente teria que prestar mais atenção nisso, cara. Sabe que eu quebrei minha cara nesse quadrinho, porque eu achei que ele meio que ia ser uma unanimidade, sabe? Eu achei, será que alguém vai achar ruim esse quadrinho, assim? Tanto que ele foi indicado ao Eisner como obra de não ficção, né? Embora eu acho que ele funcione mais como uma autoficção, que é um conceito literário em que o autor constrói a si mesmo o texto e se descobre dentro dele, assim, criando a si próprio como personagem. É mais um quê, assim, satírico, semi-autobiográfico, sabe? A gente não pode levar a sério demais o que tá dentro desse quadrinho. Claro, eu acho que a narrativa principal é legítima, é real, é o fato que aconteceu com ele, que foi o espancamento aleatório. Mas, cara, eu vi, cara, assim, críticas grosseiras mesmo a esse quadrinho, assim. Eu acho que quem fez essa crítica talvez se sentiu, assim, meio que agredido pelo preço de início, né? Isso a gente vai conversar mais tarde. Mas, cara, é o tipo da coisa, você pode não gostar do personagem, mas você tem que ver o prisma da história. Por exemplo, a gente comentou recentemente em alguns podcasts como o Catarrol, o Gavião Negro. A gente foi unanimidade, assim, ninguém gosta do personagem, mas a gente gosta da história que está sendo contada. Você, assim, não se vê dentro das opções, das escolhas, do conflito, como o Dylan, do Kill or Be Killed, né? Cara, é um personagem detestável. Mas, cara, a gente gosta da história. Você é obrigado a gostar do personagem pra gostar da história? Aí isso eu fiquei me perguntando, sabe? Eu vi umas críticas no YouTube, cara, dos caras que eu realmente gosto muito, acompanho muito o trabalho deles. Mas, assim, eu achei um pouco agressivo, sabe, a resenha deles nesse sentido. Assim, e eu vi isso, assim, muita gente falando mal desse quadrinho, cara. E hoje achei sensacional, cara. A arte do Eduardo Risso cai como uma luva nesse quadrinho. Eu assim, acho que a única crítica que eu poderia fazer realmente esse quadrinho é que eu gostaria que a metalinguagem que tem nele, assim, Paul Dini, assim, é um personagem dentro da história. Eu gostaria de ver o Eduardo Risso também, assim, por exemplo, uma passagem, assim, ele recebendo o roteiro do Paul Dini, assim, e ele conversando, assim, sabe? Eu queria ver a voz do Eduardo Risso também nesse quadrinho. Ô, Luiz, deixa eu te falar, cara. Eu concordo com você. Eu acho, assim, eu achei muito bom, assim, um quadrinho de extrema qualidade. Eu concordo com o Regi quanto à coragem. Eu acho que não é qualquer pessoa que tem coragem de olhar para si mesmo e fazer uma autocrítica tão dura que nem o Paul Dini faz dele mesmo. Ele se expõe, é aquela coisa do rei está nu, sabe? Ele se expõe ao ridículo, ele se mostra como um cara inseguro, um cara vacilante, inadequado com as mulheres, um cara que não sabe reagir. Ele se expõe, inclusive, como uma pessoa falha, sabe? Ele podia ter descambado facilmente pro coitadismo, pro, pô, eu sofri bullying, não consegui, e essa foi minha resposta e tal, mas não, sabe? Ele faz uma autocrítica dura dele mesmo, no sentido de, às vezes, ser preguiçoso, às vezes, ser covarde. Poxa, quem que tem coragem de olhar para si mesmo e fazer uma autocrítica do jeito que o Paul Dini fez, sabe? Então eu acho, assim, ridículo quem diminuiu esse quadrinho no sentido que você falou. E eu vou mais longe ainda. Eu acho que muitas das críticas que eu li são de pessoas que se identificaram com ele e não têm coragem de dizer, sabe? Pessoas que são tão covardes, pequenas, como ele se mostra algumas vezes no quadrinho, e reagiram com repulsa porque se identificaram muito mais com isso do que eles gostariam de admitir. Essas pessoas também tinham que olhar de uma maneira mais aprofundada para si mesmas, sabe? Nego jogando pedra porque ele era covarde, ou porque várias outras coisas, assim, de crítica ao personagem, tá se retratando como ser humano, com erros, com acertos, com erros vergonhosos que a maioria de nós gostaria de jogar para debaixo do tapete, e o cara se expôs, sabe? Ele botou a cara dele à tapa. Então, eu achei essas críticas, né, a maioria dessas que você leu, que eu li também, covardes e uma projeção muito mais do crítico que se identificou com esse lado negativo do que propriamente em relação à qualidade do quadrinho em si. Cara, eu não vi essa crítica, na verdade eu comecei a ver e achei descabida e parei aí, porque a gente também esquece que a gente tem o direito de ignorar a bobagem, sabe? Assim, é um direito nosso, hoje em dia a gente, porque às vezes a gente absorve, a gente tá se achando que é uma esponja, a gente absorve todas as coisas boas e todas as coisas ruins também. Ah, eu preciso ver o que o Bolsonaro tá fazendo agora, né, meu? Dá ibope pro cara, deixa ele na dele e o que tiver de acontecer vai acontecer ou não, não vem ao caso, assim, e se você se incomoda de ter falado Bolsonaro, troque aí o nome por outro que dá na mesma, cara, não é nada pessoal ou partidário, muito pelo contrário, cara. Mas o que eu acho, assim, o que mais me impressionou é que o Paul Dini, ele tem uma conquista muito grande, cara. Ele chegou em Hollywood, ele trabalhou com Spielberg, sabe, ele chegou assim nível profissional que é pouquíssimos, ele tá no ápice, e ele mesmo, pela história, ele deprecia isso, ele demonstra que não é suficiente. Quando ele acabou de comprar todas aqueles sonhos de consumo, nerd mesmo, assim, meu, quando ele acabou, ele se viu numa vida vazia, cara, a ponto dele realmente, assim, ir atrás de companhia que tão vazia quanto, aí ele expõe um medo de ficar sozinho, de solidão e de inadequação. Para pensar, você lê o quadrinho, você pode não gostar da história, não ser o seu tema favorito, você achar, sei lá, te deixa para baixo, não sei, mas para pensar no que você não gostou dessa história, porque ela é um dedo na ferida, cara. Ela é para parar para pensar, todo mundo, você fala, eu no lugar do Paul Dini, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Seria mesmo, cara, né? A felicidade é isso, assim, eu sei que é uma filosofia de botequim, assim, cara, mas eu realmente, assim, quando eu li a primeira vez, ela bateu forte, porque eu achei, assim, achei do caramba o trabalho, assim, a exposição, né, a crueza, eu achei do caramba. O cara, assim, expurgou. Se ele tinha alguma coisa guardada ainda, quando ele publicou isso em forma de quadrinho e expôs, e não tem nome mudado, né? Não tem Polícia Federativa, não tem. O cara é papo reto. Ó, aconteceu desse jeito, eu cheguei lá assim, eu trabalhei com fulano de tal, eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer aquilo, eu escrevi o Batman, que é o personagem dos meus sonhos, e ainda assim não era suficiente, e inadequado, aí eu sofri, que é o ponto de rompimento dele, e isso também não serviu para, não é uma história do Rock, né, para ter o ponto da virada, ela não é uma jornada do herói, como a gente costuma querer ver em tudo quanto é história, ela não é uma jornada do herói, muito pelo contrário, foi um processo, não é uma jornada, é um processo, cara, ele demorou para vencer esses demônios aí, e acho que só aí, se você não quiser trazer para si a história, sim, eu respeito, claro, mas só o fato de um cara desse porte apresentar a história que ele venceu esses demônios, e foi simplesmente por expor e por processo e por deixar passar e por deixar a ferida curar sozinha e aparecer uma pessoa certa na hora certa pra ele. Essa história, assim, essa sequência, ela já é valiosa, cara. E merece você prestar atenção nela. Onde estou? Onde estou? Eu estou vivo. Você, o que está fazendo? Salvando sua pele. Quando eu propus essa pauta, eu confesso a vocês, assim, cara, eu me senti incomodado justamente por tantas críticas negativas, sabe? Cara, vamos fazer diferente, vamos falar bem desse quadrinho, assim, guardar as suas devidas proporções. Eu acho muito parecido com a temática do Asterios Poli, por exemplo, do David Mazzucchelli, porque é um homem, assim, obcecado pelo trabalho, e esse trabalho dele, essa obsessão, requer um custo muito alto para a vida pessoal dele, né? A vida profissional dele tá acima de tudo. Cara, tem muito nerd, assim, que a gente pode se ver espelhar nisso. A gente mesmo pode se espelhar nisso, sabe? De certa forma, eu termino esse quadrinho meio triste. Tem muitas passagens, assim, singelas. Por exemplo, na cena que um dele vai numa loja de CDs, né? E vê o atendente, reconhece ele, sabe? E reconhece ele pela produção dele em Tiny Toons, né? No começo de carreira dele. Tem um papozinho, é meio um slice of life, né? Conversa, ah, minha mulher tá com câncer, sabe? Assiste esses desenhos de vez em quando, é escapismo. E, pô, isso, cara, isso é escapismo, assim. É uma coisa, assim, pra gente esquecer um pouco os problemas no final do dia, né? E bola pra frente. Genial esse quadrinho. Eu gosto muito desse quadrinho. Eu queria ver mais história do Batman, assim, entre aspas, do Vértigo, né? Por que não, cara? Por que a gente não pode ver histórias desses personagens nessa linha editorial da Vértigo, né? Adulta, né? Mas, assim, a gente for ver direitinho, é a primeira história do Batman Vértigo, né? Cara, e eu queria retomar um negócio que o Regi falou. Ele não é Jornada do Herói. E isso foi o que eu vi. A maior quantidade de críticas ao quadrinho é o seguinte: ah, ele passa por tudo isso e ele não vira outra pessoa, ele não melhora de verdade, ele continua tendo a maior parte dos mesmos defeitos, e é isso que o ser humano é, cara. Você tem alguns momentos definidores da sua vida em que você tem alguma epifânia, que você muda um ou outro aspecto da sua vida, mas isso não significa que você vai virar uma outra pessoa de uma hora para outra, sabe? Eu sou dessa filosofia meio Dr. House, sabe? De que as pessoas não mudam. Você é quem você é e você ameniza ou aumenta alguns aspectos da sua personalidade, mas você nunca vai virar outra pessoa. Então, quem esperava que, pô, depois que o Paul Dini apanhou, ele fosse virar uma pessoa e teve coragem, né, de voltar a trabalhar, ele ia virar uma outra pessoa, um super-herói, uma pessoa mais bem-sucedida. Ele já era bem-sucedido, ele tinha alguns problemas de personalidade que ele sempre vai ter, que ele sempre vai ter que estar trabalhando, mas que a superação desse evento contribuiu para ele entrar num caminho de mudança, num processo de mudança, que é o que acontece na vida real. Ninguém muda e vira uma pessoa diferente de uma hora para outra. Poxa, sabe, é muito humano, é muito real. Quem critica isso quer ser enganado. Não quer uma história biográfica ou biográfica fantástica como o Paul Dini criou. Então, ou não entendeu, ou entendeu demais, se identificou demais e repudiou por causa disso. Ô Luigi, você falou, assim, eu entendi o que você quis comparar com o Asterios Polyp, mas o Asterios Polyp, ele é como se fosse aquela resposta que você dá na entrevista de emprego, né? Quando o cara te pergunta qual que é seu defeito, você fala: eu sou perfeccionista, cara, assim, eu me cobro demais. Não é defeito, né, cara? Porque o Asterios Polyp não tem defeito, assim, né? E essa Noite das Trevas, ela é o contrário, cara. É como se você fosse na entrevista de emprego e o cara falasse: qual que é seu maior defeito? Você fala: olha, cara, de vez em quando eu vou chegar aqui sem tomar banho, porque as pessoas não chegam tão perto de mim como eu gostaria, então eu não tenho motivo para tomar banho e eu fico 2-3 dias assim. Você entendeu, cara? Vou matar o trabalho para ficar vendo reprise de isso. Batman Animated Series. Isso. Você entendeu? Dizer que tava doente. O cara é tão sincero que ele chega a criar uma aversão em você, né? É a mesma coisa que, assim, a gente tava falando, a Arlequina, ela é um personagem quebrado, ela tem uma origem quebrada, ela não é uma personagem positiva, não a ponto de gerar tanto cosplay, tanta identificação, mas aconteceu, as pessoas sublimaram essa parte ruim e se identificaram que ela é maluquinha e divertida. Tudo bem. O Batman é a mesma coisa, cara. O Batman é um loucaço, cara. Ele é um doente, cara. Por isso que ele é divertido, por isso que ele é interessante. Ele não é um cara com forte senso de justiça. Ah, desculpa esse forte senso de justiça. Ele é um loucaço, cara. Ele teve um trauma e esse trauma forjou a essência dele a tal ponto dele combater o crime, vamos falar assim. Mas tirando isso, cara, ele é um loucaço, cara. Ou mesmo incluindo isso, é que a gente gosta de se identificar com a parte boa, com a parte positiva, com a parte legal, que o Batman é detetivesco, que o Batman é inteligente, que o Batman tem apetrecho, que o Batman... mas não com a parte que ele é louco. Por isso que eu acho que essa história, ela assim, ela é famosa já desde que saiu, assim, todo mundo falava que ela é boa, mas quando você lê, cara, ela deixa um gosto ruim na boca. Ela deixa assim, você fala, putz, grila, meu, ela é muito exposta, cara. Ela é muito exposta. E é feio você ver os defeitos, assim, expostos, cara. Mesmo que não sejam seu. Ou que talvez sejam, e você pode até ter uma identificação ou não. Não tô nem entrando no mérito disso. Mas de você ver os defeitos, assim, exposto, cara, é difícil. Olha, cara, você precisa ser bem estruturado, reconhecer. Não é que... Nem tô fazendo assim, ó, quem gosta é superior, é elevado. Não é isso não, cara. É só que eu acho que é assim. Conheça a ti mesmo, sabe? Assim, ó, reconheça que se não tá óbvio os seus defeitos, acrescente aí falta da sua autoanálise aí como um dos defeitos também, cara. E olha só, né? É uma história muito poderosa, cara. A hora que o Paul Dini começa a falar da época que ele é bem-sucedido e tal, todas as mulheres que ele se referem são as que usavam ele e as que deixaram ele na friend zone. É o tipo de história que você, se fosse contar, jogaria para debaixo do tapete. Você vai contar as mulheres bonitas que você pegou, você vai falar, pô, tomei uns foras, mas eu também me dei bem em tais situações. Ele não, cara. Ele expõe umas situações, aquelas que dão vergonha alheia, aquela que ele ficou a noite inteira jantando com a mulher e ela falando de outro cara. Pô, é de uma coragem, assim, é ímpar. É difícil você ver um relato desse, seja em quadrinho, seja em livro, seja, sabe, em filme. É uma história muito poderosa para você simplesmente repelir porque você não gostou do protagonista. Então você não gosta de seres humanos reais, que têm defeitos, que têm virtudes, e você não quer olhar para o abismo, você não quer ver momentos que podem ter te envergonhado. Não tô dizendo que todo mundo passou pela friend zone e tal, mas, cara, muita gente passa. E quantas que tem coragem de admitir isso, de se retratar num quadrinho que vai ser lido mundialmente passando por isso? Pô, se você não, você não reconhece o mérito disso, você tá muito enganado, você tá errado. Depois que eu li esse quadrinho também, o que me chamou a atenção também foi aquele filme do Birdman, que você pode até não gostar, assim, muita gente detesta esse filme, mas tá aí, foi um filme que ganhou o Oscar de melhor filme. E tem justamente isso, né? Tem um, em vez do Batman, tem um Birdman, né? O ator tem lá, tem seus méritos, ele é um bom ator e tal, mas assim, ele se sente uma fraude. E de certa forma, o Paul Dini também, né? Mas nesse quadrinho, você vê que ele tem orgulho do sucesso que ele fez. Mas, ainda que tenha orgulho desse sucesso, ele paga um alto custo por ele, né? E a gente vê isso, a falência da vida social dele, assim, é bem interessante que a gente vê o Alan Burnet, que também fez vários quadrinhos da DC. Cara, é meio que um pai pra ele, né? Meio que fica incentivando ele, cara, sair com os amigos do trabalho e tal, ter uma vida social, assim, ele recomenda, ah, liga pra fulana de tal, é legal ela e tal. E, porra, não, como o Mauro disse lá, o cara é um loser total, né? Todo o seu poder e dinheiro lhe trouxeram um império de infelicidade. O que você quer que eu faça? É interessante a questão do crime que ele sofreu, né? Ele foi assaltado e os criminosos espancaram ele cruelmente, mesmo não precisando, né? Já tinha entregado tudo, ele não ofereceu resistência nenhuma. E os criminosos, por puro sadismo, bateram nele até ele apagar, e ele até falando, né, no quadrinho que ele achou que ele ia morrer ali. Isso é muito da vida real, sabe? A gente que só lê quadrinho e tal, acha que, ah, deu um soco, desmaiou, deu um soco, você recuperou. Cara, só quem já levou um soco na cara sabe o impacto que é você levar um soco na cara. Só quem já teve um olho fechado sabe o tempo que leva para você curar um olho fechado, a dor, a dificuldade para dormir, todas essas coisas que o Paul Dini relata no quadrinho, né? A dificuldade para comer porque você teve o queixo zoado pelo impacto dos socos, sabe? É muito real, e é uma coisa que eu acho que as pessoas deveriam levar em consideração até quando você faz política criminal. Né? Aqui no Brasil, a lesão corporal de natureza leve, a lesão que não te deixa inabilitado por mais de 30 dias, que não te causa debilidade de membro, essas coisas, ela é considerada lesão de natureza leve. Então, a pessoa não é efetivamente condenada. Ela vai aceitar uma transação penal, que é pagar uma prestação para não ser punida. Ela vai ter direito a uma suspensão condicional do processo, que é oferecida a denúncia. Ela fica 2 anos num período de prova, cumprindo algumas condições para o processo não seguir adiante. É tudo isso dentro de uma política de redução de pessoas presas, né? Só que quem escreveu essa política, ou quem pensa política pública, nunca tomou uma surra para saber as consequências disso, para saber a vítima, o transtorno, a humilhação, a dor que ela teve que passar, sabe? Para uma coisa dessa ser considerada leve, ser considerada irrelevante. Então, assim, eu acho, né, principalmente aqui no Brasil, falta uma consideração mais razoável do que é o reflexo do crime na vida das vítimas e na vida da sociedade. Vocês desculpam o desabafo, mas eu acho ridículo num país que nós temos 60 mil homicídios por ano se falar que nós temos uma cultura de encarceramento ou que nós temos muito mais presos do que deveriam ter, sabe? Quem fala isso é porque não conhece a realidade do sistema criminal, que não sabe... Que é aquela gente, né, que o Gilmar Mendes falou, né? Cara, aquela gente é o Gilmar Mendes, né? Eu sendo aquela processado gente, né? Aí junto, vai ser a Xuxa e o Gilmar me processando. Mas, gente, não é possível que você não reflita que uma pessoa tira a vida de outro e comete um homicídio simples, que não seja qualificado, vai cumprir 1/6 da pena. 1/6, vai ser condenado, sei lá, 6, 8 anos, vai cumprir 1 ano e meio, vai pra rua e tirou a vida de outra pessoa, né? Um familiar de alguém, uma pessoa que nunca vai voltar, que poderia ter filhos, sonhos, esperanças, e aquela vida simplesmente se acabou. E o nosso sistema prisional considera suficiente que quem tirou essa vida, quem apagou essa chama, quem apagou essa linha temporal que podia se seguir dali, fique preso 1 ano e meio, 2, e vá pra rua, simplesmente porque o Estado não quer investir para construir presídio, para aumentar o investimento em segurança pública. Então, sabe, até isso o Noite de Trevas traz de reflexão para a gente, sabe, das consequências do crime para a pessoa que foi vitimada por ele, das consequências do crime para a vida em sociedade. Não é possível que a gente continue regredindo à barbárie, regredindo à lei do mais forte, sabe? O Estado tem que ser apto a dar uma resposta adequada para as violências que a sociedade sofre. Essa parte do quadrinho é assim, ela é o clímax da história, ela não acontece quase assim no final do primeiro terço da história, né? Ela acontece, só que ela é importante pelo seguinte, cara, o cara já tava num processo assim de deterioração, que o que aconteceu com ele, ele passou até a buscar outros significados, quando na verdade o que aconteceu foi uma violência por si só, uma fatalidade que acontece com um monte de gente, cara, um monte, assim. Eu comentei lá no grupo, comentei com o pessoal, que semana passada a gente falando dessa pauta, né, meu pai idoso foi assaltado, levaram o celular dele, mas bateram nele, cara, que é, puta, cara, foi exatamente isso que o Mauro falou. É uma situação humilhante, assim, por si só, assim, né, estavam em 2 caras, mas mesmo se tivesse um só, a gente não sabe a reação, né. Meu pai disse que não tentou revidar nada e agrediram ele, cara. Então, assim, imagina você ser espancado mesmo, assim, do jeito que ele foi. Você tem que, no dia seguinte, olhar para aquele rosto deformado e saber que outra pessoa se achou no direito de te bater, cara. É uma coisa, assim, não consigo nem pensar, cara, assim, dos dois lados. Não consigo pensar em bater e não consigo pensar em ser agredido também, cara, e lidar com isso. Então, a cabeça do cara já estava deteriorada. Ele ainda teve que enfrentar mais essa situação, aí não teve jeito, cara. Aí foi ladeira abaixo, assim. Que eu acho que, assim, de certa forma, claro que nunca ninguém vai falar isso, talvez ele mesmo, para dar uma paz interior, mas falar que aquilo lá foi tão violento, foi tão brutal, que ele pegou no tranco. vai. Que a partir daquilo, ele não tinha mais para onde descer, né, meu? É o fundo do poço mesmo. Ele tem que começar o processo de subida. Como a gente não sabe, né, o quadrinho não põe desse jeito. A história não põe desse jeito. Põe que ele realmente passou um tempo aí desnorteado, né? Mais perdido ainda, aí se envolveu com bebida, aí a insegurança dele só aumentou, ele se afastou socialmente mais ainda. Quer dizer, tem os componentes para uma vida se perder aí. Mas não foi o que aconteceu, cara. Que eu, aí sim que eu acho que é bonito, assim, né? No meio de tanta coisa ruim, de tanta coisa degradante, humilhante, que ele já fazia consigo mesmo e que um fator externo que só serviu para reforçar essa imagem dele depreciativa, cara. Falar assim, ó, alguém também acha a mesma coisa na rua porque me bateu, cara. No meio de tanta coisa assim negativa, surgir algo criativo disso é fantástico, cara. Quem está aí? Batman? Eu preciso saber o que afetou este homem. Por quê? Porque isso me afetou também. Falou, assim, nos dias e semanas e meses que se seguiu, assim, a esse espancamento, ele tenta melhorar, tenta se recuperar, mas, assim, interessante que ele tem que encarar o Batman, esse é o maior inimigo, né, o Coringa, né? O Coringa sempre oferecendo criticismos e conselhos como um anjo, o Batman, e um demônio sobre seus ombros, né? Batman é uma figura paterna, bruta, que repreende e busca mostrar a Paul Dini a melhor maneira de agir, né? Já o Coringa, ele fica, assim, maliciosamente, assim, aconselha a relevar, a manter seu estilo de vida, ao contrário do que ele precisava naquele momento, né? E essas interações também rendem alguns momentos dos bastidores de Batman The Animated Series. Quando ele fica depressivo, ele quer fazer uma história da morte, do Senna. Mas essa história da morte, eu já acho já que é quase a virada dele. Antes disso, cara, ele fica realmente, ele fica pior ainda do que ele tava. A cena mais marcante que essa, eu acho, que é ele se cortando com o M, né? Que é assim, puta, cara, é chocante, assim, né? É chocante, é triste, é vergonhoso. Não sei nem descrever direito, tão esquisito e desagradável. Aí tem todo aquele processo que eu falei, dele beber, dele até parar de ser produtivo no trabalho, né? Porque antes ele era disfuncional, ele conseguia pelo menos maquiar isso e desenvolver um trabalho. Né? Mas aí ele você vê que no meio disso o cara tem uma mente criativa, né? Que eu até tentava entender esse processo mental dele, que eu acho difícil. Isso é ilustrativo do jeito que mostra no quadrinho dele, uma hora vê o Batman, outra hora vê a Era Venenosa, outra hora vê o Coringa, outra hora vê, né, vê aqueles personagens animados da infância dele, né? Eu acho isso é ilustrativo, né? Mas ele deve ter alguma conversa mental desse nível, assim, eu acho, cara, né, pro cara expor desse jeito, eu acho que ele deve ter alguma conversa mental, sim. Cara, mas o que eu tava falando era esse episódio perdido com o Senna, que ele teve vontade de fazer, cara. Ele ilustra, né, o Eduardo Risso, cara, isso aqui, que o Batman tá às vias da morte, né, ele tá pendurado num gancho, perto de morrer, aí aparece a morte, né, aparece ela com uma menininha, uma guriazinha, né, E aparece o Sandman, né, o Morfeu. E o Morfeu fica como... Ele até compara aqui com aquele... O conto de Natal de Dickens, né? Aí o Morfeu fica mostrando assim, as narrativas dentro da cabeça do Batman, assim, sabe? Fica mostrando como ele assombra o sonho dos perversos, né? E como ele também instila esperança, sonhos de esperança para as crianças. É muito bom, cara. O final dessa história é o Robin aparecendo com o Batplano, sabe? E resgatando ele, cara. E tem outra história também que foi rejeitada, que o Alan Burnell achou muito depressivo, sabe? E mandou ele pra casa, passar um tempo esfriando a cabeça. Ele contaria que o Batman se cansa do Coringa, constrói uma prisão pra ele dentro da Batcaverna. Aí o Batman vira um carcereiro do Coringa, sabe? Ele passa o resto dos dias dentro dessa prisão. Cara, isso é igual aquele filme argentino, como é que é? É O Segredo dos Seus Olhos. Sim, sim, exatamente. Eu também lembrei disso, Mauro. Isso, na hora que eu li, isso aí me veio à mente. Cara, eu não tinha falado nada dessa metáfora dele usar, né, os personagens, o Batman, o Coringa, a Arlequina, a Hera e tal. Cara, isso é uma sacada muito legal do quadrinho, né? Ele pega os aspectos da personalidade que todo mundo tem, né? Aquela coisa positiva, negativa, depressiva, maliciosa, e ele projeta cada um em um personagem. Pô, é muito legal a maneira como ele conta isso, né? Ah, igual o momento que ele vai tomar anestesia para cirurgia, ele imagina o espantalho vindo com aquele soro do medo dele para apagar ele. O momento que ele tá pensando, e todo mundo que já passou por alguma situação ruim na vida, pensa, pô, o que eu poderia ter feito diferente? Ah, e se tivesse acontecido tal coisa? E se eu tivesse feito aquilo? Se eu tivesse feito isso? E ele tem toda uma sequência que ele imagina como seria se o Batman estivesse lá quando ele foi espancado, né? Que ele entraria chutando o vidro dos assaltantes. Pô, por que que você não estava lá? Cara, é muito legal, sabe? É uma reflexão, é um jeito de você usar a fantasia para refletir sentimentos muito humanos, né? E todos nós temos o nosso lado, o anjinho, o Batman, o demônio, o Coringa, aquele nosso lado positivo, negativo, e ele conseguiu transmitir isso no quadrinho de um jeito inusitado e referente à profissão dele e aos personagens que a gente gosta. Pô, é uma, para mim, é uma construção acima de qualquer crítica. Lute o quanto quiser, mas você vai sucumbir ao medo. Essa história aí do Sandman é assim, duas coisas. Primeiro, eu não sei se o traço do Eduardo Risso combina com Sandman. É uma leitura de Sandman, não deixa de ser, né? Mas não sei, esse Sandman e a morte são muito assim, sabe, latino, assim, parece daquela série The Shield, né, assim. eu gosto e não gosto, essa é a verdade, assim. Tem hora que eu gosto, tem hora que eu não gosto. Peraí. Você lembra que a gente gravou um podcast chamado Sandman Prelude, né? E, cara, existe Sandman tudo quanto é tipo, né, bicho? É só mais uma versão, cara. Sim. Por isso que eu falei. É uma leitura que talvez eu não goste dela. Mas ele é assim, é um Sandman muito... Porque o Sandman, o Morpheus, ele é o... Vamos dizer assim, ele é o Paul Dini dos Perpétuos, assim. Ele é todo encanado também. Ele não é essa figura altiva, assim, com o cabelo platinado pra trás, né? Ele não é o Henrique Iglesias. É, né? Ele parece um personagem de 100 balas aqui, né? Sim, mas é o traço, é a leitura do Risso que tá válida, assim. É que eu talvez não goste. A morte mesmo, ela é uma menininha, né? Que no Sandman, às vezes, ela parece até uma jovem, assim. Não sei se chega até os 20, assim, mas é que ela tá com uma menininha tatuada. Então ela fica sombria, assim, gótica, né? Que é legal. Eu só não sei se o Morpheus seria tão bacana, assim, com o Batman, né? A ponto dele ser um fantasma do conto do Dickens. Nas histórias do Sandman, eu não vejo ele guiando tanto assim as pessoas que chegam nele. Porque o Sandman é um cuzão, essa é a verdade, né, meu? Morpheus, não é? Eu adoro o Morpheus, adoro, cara. E eu acho legal ele ser um cuzão, que ele acaba aprendendo a humildade. Essa é a lição dele nas 75 edições. Que tem coisas que ele sabe que ele consegue controlar e tem coisas que ele não consegue. Mas, olha, eu adoraria ver essa história num episódio de animado, cara. Adoraria, assim, adoraria, porque ela é riquíssima mesmo. Assim. Ela é uma leitura, tá? Ela, vamos dizer assim, ela é um presente, cara. Ela é um easter egg nesse quadrinho, assim. Uma coisa quase à parte, assim. Como tudo nesse quadrinho, ele causa estranheza e ao mesmo tempo você acaba se encantando também. E tudo isso se passa com o Batman pendurado, né, às portas da morte, né, ele tá pra morrer, a morte mesmo, né, chama ele de trapaceiro, que eu acho isso incrível. Isso sim é Batman puro. Ele é trapaceiro porque ele sempre escapa da morte. Então eu acho isso, com um apelido ela define o personagem, assim. Puta, cara, que legal, cara. E esse é o ponto da virada dele. Ele começa a criar coisas de novo, né? Ele começa a voltar a trabalhar, que, né, meu, cabeça vazia é oficina do diabo, né, meu? E o que você falou agora, Encantador? Encantador é um dos preços, né, desse quadrinho, né? Uma das polêmicas que cercaram a publicação dessa edição pela Panini foi o seu alto preço de capa para o número de páginas e até mesmo, assim, o seu excesso de qualidade gráfica. Mauro, tá mais caro ser leitor de quadrinhos no Brasil? Cara, eu não tenho uma base, assim, de fora, mas das poucas vezes que eu viajei, comprei quadrinho, dá de 10. Você compra lá fora, às vezes você compra até na Amazon o quadrinho original, importado, que vem de fora, e você paga mais caro na mesma história aqui. É um negócio, assim, não tem explicação lógica, né? Quer dizer, tem. Mas não existe. A gente paga um valor exorbitante. Eu já vi vários memes daqueles assim: ah, ensine seu filho a gostar de quadrinhos, assim ele não terá dinheiro para gastar com drogas. Nós estamos indo por aí. Uma coisa bem grotesca ultimamente, que é o quadrinho da vez agora, que é o Desafio Infinito, né? O preço mais barato que a gente estava encontrando na Amazon era R$90, né? O preço de capa dele, se eu não me engano, era R$112, mas a versão no próprio site da Amazon, você conseguia comprar a versão em inglês por R$73. Você pode ver também algumas discrepâncias nessa própria história que a gente tá falando agora, Noite de Trevas, né? No momento que a gente tá gravando agora, o preço deu uma caída boa. Tava R$39,90. Não sei se a época da publicação vai estar esse preço. Mas o preço cheio dessa edição era por R$72. E já na Amazon.com, dos Estados Unidos mesmo, essa edição tá por $15,63. Convertendo, ela ficaria por R$55,31. Se a gente fosse comprar essa edição na Itália, ela custaria €16,52. E convertendo ficaria R$69,77. Na minha cabeça aqui, eu fui fazer um quadro comparativo, assim. O salário mínimo aqui no Brasil é R$954. Nos Estados Unidos, assim, é um pouco diferente, assim, a hora trabalhada paga $7, mas, assim, algo em torno que fosse o salário mínimo ficaria $1,256. Convertendo, ele ficaria R$4,444,79. E na Itália, ele não tem também um salário mínimo fixo, assim, a remuneração tem mais a ver com a qualificação das pessoas, assim, as melhores qualificações, o piso seria €1,400, isso daria R$5,912. Pra você ver, cara, a gente tá pagando muito caro, bicho, muito caro. É a hora que a gente vê essas promoções, que o negócio cai 40% o preço, você vê que a gente está sendo explorado, que a gente está pagando um valor absurdo, muito acima do necessário para rodar o quadrinho, para a distribuidora ter lucro e ficarem todos felizes. Na verdade, é um lucro exorbitante. A gente paga um sobrepreço aqui no Brasil no quadrinho que não tem lógica. Mas fazer o quê, né, cara? É o que a gente tava brincando lá no negócio do meme. É um vício. Desafio Infinito, eu fiquei felizaço quando achei por 90, porque depois passou a 113, depois passou a 200 na época do lançamento do filme, e o preço justo para ele seria uns R$60, R$70. É triste, cara. Assim, as editoras sacaram que o grande lucro tá em explorar quem gosta mesmo do quadrinho, mais até do que a mensal, é fazer um encadernado bacana que você consegue guardar. Infelizmente, é difícil pra gente dizer não. Você vê aquela história legal que você lia no formatinho, com papel vagabundo que tá todo amarelado. Você vê aquela edição num papel bacana, numa edição que você consegue ler os quadrinhos direito, você acaba gastando agora que a gente tem condição econômica de fazê-lo. Mas é absurdo. O preço que a gente paga nos quadrinhos, em alguns bens de consumo aqui no Brasil, está completamente fora da realidade. O vício aí que você falou, Mauro, não é do leitor, cara. O vício é do mercado. O nosso mercado, ele é viciado, cara. Porque essa precificação que eles colocam já é considerando o desconto que essas lojas online vão dar, cara. Então, você percebe que ele é um mercado que ele não é voltado pro preço real do que o consumidor devia pagar, assim, ele calcula outras variáveis, não é só o consumidor envolvido, cara, porque nesses valores que você falou, acho que foi o Marcos que pagou 45 numa promoção da Saraiva. E 45, cara, de um valor de 113, que é o preço de capa, é quase um terço do valor do produto, que aí tem alguma coisa estranha, né? É ter um desconto desse tipo. Então, eles são precificados de um jeito, cara, que realmente, assim, todo mercado de colecionador, ele tem uma hora que ele tem uma exploração, né? Às vezes é quando o produto vai se tornando mais raro. Mercado Livre, essas edições, as antigas edições da Conrad e do Sandman que a gente acabou de falar, isso tudo bem, né, cara? Isso daí faz parte do jogo, mesmo que, sei lá, é uma exploração. Agora, o produto, ele já sai do fornecedor, do fabricante, com uma precificação viciada, cara. Uma precificação que tá considerando o desconto, que tá... É igual o show, cara, que eles já precificam considerando que um vai ter carteirinha, outro vai ter desconto de não sei o quê. Aí não é real mesmo o preço, cara. Né? Não adianta a gente fazer... O Luigi fez pelo índice do salário mínimo, mas faz pelo índice McDonald's, cara. Você faz o preço do Big Mac aqui nos Estados Unidos e na Itália. Você vê que é irreal o preço que a gente paga, cara. Né? Mesmo que você falar 16 euros um gibi de capa dura, né, na Itália, lá a água que você toma na rua custa 2 euros, cara. Né? Você tá entendendo a proporção? Ele não é caro pro padrão europeu, por exemplo. Cara, tem muita coisa estranha aí, sim. Tem muita coisa estranha e eu acho mais estranho ainda, né? Infelizmente, uma história maravilhosa foi envolvida nisso, né? Foi até ganhou, talvez, a antipatia de alguns por causa disso, né? Mas, por outro lado, tem muito carinho aí divulgando a coisa pelo canal, fazendo um desserviço pro leitor, cara. Essa é a verdade, tá? É um desserviço, cara. Você divulgar sem expor a coisa de fato que ela é. Eu, pelo menos, tenho essa impressão aí, né? Parece que superou seu problema. É, eu chego lá. Nothing here to see, just a kill out me, trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still on me, trying to figure it out. Vamos agora pro bloco de indicações. Eu queria de vocês duas indicações, assim, material do Poldini ou relacionado ao modus operandi das animações de Timverso. E o episódio favorito de vocês desse Timverso? Começa aí, Reginaldo. Cara, eu não preparei nada, então achei aqui de bate-pronto, porque é fácil você sacar um episódio legal da série animada do Batman, né? É o... Histórias do Cavaleiro da Noite. Aquele episódio que são algumas criancinhas, cada uma falando como eles viam o Batman, né? Ou contando, assim, causos, né? Uma conta que o Batman é uma sombra, outra que ele parece muito morcego humano. Tem aquela favorita, aquela visão, como se ele fosse o Cavaleiro das Trevas, aquele Batman gigantesco, inchadão, né? Que eu acho demais, assim, esse episódio. De bate-pronto, assim, que eu lembrei, foi esse, né? Eu acho que qualquer ponto que você pegar desse começo do universo animated da DC, mesmo o Superman, que costuma ser um pouquinho assim menosprezado, eu acho ele, puta, cara, eu acho ele fantástico, simples, uma visão oposta do que estava sendo feito no Batman, né? Se o Batman é retrô, é sombrio, o Superman Animated é solar, é aquele sense of wonder, né, meu? Aquele sci-fi anos 50, esperançoso, assim. Qualquer recorte que você fizer da série, você vai ter uma boa experiência, cara, porque é ímpar, assim, é muito bom o universo animado da DC. Bom, de quadrinhos, eu vou indicar naquela edição Batman Preto e Branco, volume 1, né, que tem muitas histórias geniais, assim, do Batman. a história do Bruce e Tim, né? Já que a gente tá falando do Tim Verso, que chama Um para o Outro. É uma história não é clássica, a história ela é focada só no Duas Caras, né? Já que o Luigi ficou me zoando de porque o Duas Caras é promotor, a história ela é focada completamente no Duas Caras. Durante a história eles contam que ele, né, devido a uma cirurgia plástica, a médica que resolve consertar o rosto dele, ele acaba ficando apaixonado por ela, acaba se juntando com ela, Marilyn, só que a hora que ele tá feliz, tá vivendo com ela, ele descobre que ela tem uma irmã gêmea, a Madeline. E a Madeline é tudo que a Marilyn não é. A Marilyn, ela é boazinha, bem intencionada, ou abre aspas, mil aspas, né? Mulher pra casar. Madeline, ela é do mal, ela é fascinada pelo lado negro do Harvey Dent, o outro lado da moeda da Marilyn. E aí o Harvey acaba tendo um caso com a irmã e casando com a boazinha e tendo caso com a malvada, representando os dois lados dele, né? O lado bom e o lado ruim. Isso vai seguindo e a história ela é completamente aqueles filmes de noir. Né, da mulher dúbia, do personagem perigoso, e acaba com um final, eu não vou dar spoiler, mas ele é perfeito para essa narrativa noir, em que não existe redenção, em que a coisa toda é muito negra. Perfeito para uma edição que chama Batman Preto e Branco. Eu acho uma obra de arte essa historinha. É ela que eu vou recomendar enquanto quadrinhos. E sobre os episódios da série, né, como o Regi falou, qualquer episódio que você resolver começar, você tá se dando bem. Mas eu vou falar um que eu tenho uma memória afetiva muito, muito grande, que é o episódio... Quase o peguei. Um episódio muito divertido, que é o Pinguim, a Era Venenosa, o Coringa, o Duas Caras e o Killer Croc jogando pôquer e contando das vezes que eles chegaram mais perto de matar o Batman. E uma história acaba refletindo na do outro. É muito legal. Esse episódio é muito divertido. Cara, minha indicação, pelo menos do quadrinho, é da Batman primeira série, número 64, da Panini. Saiu originalmente em Detective Comics, número 826. Chama-se Viagem Assassina, do roteiro do Paul Dini, a arte é do Don Kramer. Nessa história, o Robin, Tim Drake, ele acorda amarrado no banco do passageiro, amordaçado, com dois cadáveres do banco de trás e o Coringa dirigindo um carro, um conto de Natal. E o Coringa tá atropelando a esmo pessoas, sabe? Cara, porra, essa história é sensacional, é tensa pra caramba. E assim, você fica imaginando como é que o Robin vai sair dessa emboscada do Coringa. Cara, é muito doentio, cara. É muito boa essa história. E indicação desenho animado, saiu também, né? É uma adaptação literal de um quadrinho que saiu aqui, Batman Anual número 5, da editora Abril. Uma bala para Bullock. O argumento original era de Chuck Dixon e os desenhos do Graham Nolan. Um abraço para Dãozinho. E, cara, essa história, você sabe o quanto o Bullock, né, é um desafeto, né, do Batman. Ele detesta o Batman, né? E às vezes você fica pensando se ele é corrupto, né? Mas ele não é, assim. Ele é o fiel escudeiro do Jim Gordon. E nesse quadrinho, assim, ele tá recebendo ameaças de morte. E na medida que os suspeitos vão sendo descartados, assim, ele vai ficando mais nervoso. Aí ele recorre ao Batman para ajudar a descobrir quem é esse cara. É o personagem mais inusitado, né? O cara que tá fazendo isso. E só pra encerrar, cara, eu não sei vocês, sabe? Mas vocês se lembram quando começaram a assistir esse desenho? Eu lembro perfeitamente, cara. Eu tava chegando da missa com meus avós e tava estreando no SBT, cara, o Asas de Couro. O desenho chamava Um Novo Batman, não era Batman, a série animada. E passava nos domingos pela manhã. Vocês lembram disso? Daqui a pouco você vai assistir as incríveis aventuras do novo Batman. Cara, eu lembro completamente, assim, do dia que eu tava com meus pais rodando canal no domingo e vi o desenho do Batman e fiquei louco com aquilo, mas não era o primeiro episódio. Eu hoje não vou me recordar qual era o episódio, mas depois daquilo eu comecei a assistir direto no SBT e nunca mais parei. Cara, eu não lembro porque tô muito velho, não lembro mais das coisas. Na verdade, sou quebrando o protocolo, eu quero voltar na minha indicação, porque eu não indiquei um quadrinho e eu achei um agora que vale a pena até quebrar aí o protocolo pra falar, cara, que é aquele Legends of Dark Claw do universo Amálgama. É o Cavaleiro das Trevas misturado com o Wolverine, cara. E Tosqueira versão... do bem. É, pô, na versão animada, né? Então, quer dizer... Eu ia perguntar se você queria que eu editasse aí, sabe? Cortasse essa parte aí. Não, cara, Tosqueira do bem total. Tosqueira faz bem aos quadrinhos também. Sim, sim, eu gosto pra caramba. Cara, o universo Amálgama é... descompromissado, é divertido, é coisa de fanboy mesmo, assim, é, são os autores, os desenhistas brincando, cara, eu acho que é válido, assim, eu nem lembro mais se essa história é boa ou ruim, mas só de ser o Dark Claw, né, mesmo, vale a pena indicar, porque se você falar, ó, você quer, você nunca mais vai ver o Wolverine, você nunca mais vai ver o Batman, mas você só vai ver a história do Dark Claw, tudo bem? Pra ontem, viu, meu? Na hora eu quero. Tá bom, cara, exatamente. Cara, uma tosqueira do bem faz bem pra qualquer um, cara. Eu, ultimamente, tem dia que eu chego estressado, que eu não quero ver um filme cabeça, eu quero ver um Comando pra Matar e ver o Schwarza falando pro cara, gostei de você, vou matar você por último. Porra, demais. É, mandei um abraço aí pra Marcos também. Marcos gosta dessas porcaria também. É, eu falei lá no grupo antes de indicar, que eu lembrei e cutuquei ele lá. Porque quem mandou não participar, meu, poderia ter indicado isso, meu. E é isso aí, esse foi o episódio 38 do 7 de Agosto. Espero que você aí do outro lado tenha gostado. A gente continua esse papo nos comentários do post, nas nossas redes sociais, @artefinalHQ, no Twitter, Facebook, Instagram. Deixa lá teu feedback e assina o feed, assim. Por favor, se você gostou desse podcast, curta e compartilhe. E se for comprar seu Noite de Trevas ou Louco Amor, ou outro quadrinho qualquer, usa os links da Amazon no nosso site. Isso ajuda o Arte Final HQ a continuar publicando mais conteúdo relevante e gratuito para todo mundo que curte a nona arte. É, eu gostaria de agradecer ao Reginaldo. Valeu, valeu, hein. E ao Mauro. Valeu. E é isso, um abraço jagunçada e até a próxima. Esse foi mais um 7 Jagunços, o podcast de quadrinhos que comenta as HQs que ninguém está comentando. Se você gostou do que ouviu aqui, considere fazer sua próxima compra clicando em um dos links do site Arte Final, que ajude a manter esse trabalho. Acesse artefinalhq.com.br e avalie conosco os gibis atuais e os clássicos, além de matérias, artigos e todos os episódios do 7 Jagunços da Derrota. artefinalhq.com.br